Nos primeiros anos do século XXI, ninguém acreditaria. Mas o nosso mundo era observado por seres de inteligência superior. Enquanto os homens se ocupavam de suas várias atividades, eles eram observados e estudados. Da mesma forma que o homem, com um microscópio, analisa as criaturas que se multiplicam em uma gota d'água. Com infinita satisfação, os homens exerceram suas funções, confiantes do nosso domínio sobre este mundo. Enquanto em outro lugar do espaço, intelectos complexos, impassíveis e impiedosos voltavam seus olhos cobiçosos para o nosso planeta. E inevitavelmente, aos poucos, armaram seus planos contra nós. Fala pessoal, estamos aqui para mais um Gaveta Estática. Eu sou a Vivi e aqui comigo do meu lado temos o Flyfish. E aí pessoal, tranquilo? Temos também o Ike Frost. E aí povo? Fábio Nazaré. E aí, traços do espaço aí? Traços do espaço. Ele tá se adaptando ao tema, tá ligado? Esse cara é bom de improviso, hein? Improviso, né? E aí, traça de espaço. Improviso muito bom. E também o nosso convidado Rafa Oliveira. Morram hereges do espaço. Caraca, ai, cara. Cansa desse negócio. Não vai dar certo, pô. A criatividade nesse programa está se esvaindo cada vez mais, cara. E hoje nós estamos aqui para falar sobre ufologia. Já passo a palavra aqui com o Aiken, que ele falou pra mim que ele é o cara com propriedade pra falar do assunto, né? O que é que você acha? Primeiro, você acredita, né, nos homenzinhos verdes? Ou... Durante muito tempo, assim, quando eu era mais novo, eu não só acreditava, como eu tinha um pânico absurdo, cara, de alienígenas, de ufologia, coisa do tipo. E, assim... Você diz medo ou fissura? Não, pânico. Pânico, eu só conheço um significado, cara, pra pânico. Bater os braços e ficar correndo lá do outro. É, mas hoje em dia, acho que eu não diria que eu acredito. Eu diria que sim, tipo, que eu não duvido, entendeu? Até porque as duas experiências assim, que eu já tive de ver OVNIs, né, de ver objetos voadores não identificados, uma delas... é explicável, assim, tranquilamente, a outra já nem tanto, então... Ah, cara, você teve casos, então... Já vi duas vezes, assim, de... e já achei que vi numa terceira, mas foi muito embaraçoso. Ai, meu Deus. Um avião, né, cara? Não, cara, na hora que a gente chegar na parte dos causos, eu conto essa, foi muito feia, foi então, muito feia. É, como é que tava falando aí... Eu acho que, bem parecido com ele também, eu também tinha muito medo, cara, de toda vez que aparecia aquelas matérias no Fantástico, né? Coisa que não, hoje parece que saiu da moda, né? Antigamente era direto que tinha matéria no Fantástico, cara, Globo isso, Repórter, cara. Só sobre Globo isso. Globo Repórter, né? Cara. É. Caralho, assustador. Cara, mas o que mais me impressionava era o programa do Ratinho, cara. Quem é que não se lembra? O Ratinho. Isso? Porra, sempre tinha coisa, toda semana eu tinha. Eu não lembro, cara. Falava também de ufologia. Falava em muito, mano. Falava, cara. Ah, velho, o Ratinho tinha umas paradas muito, muito avacalhadas, né, cara? Teve uma vez que um cara levou um caixote de madeira, assim, gigante, falando que tinha capturado chupacabras, né, cara? Aí ficou o programa inteiro naquela p***eta de mostrar, de não mostrar, de não sei o quê, e porra... É, e no final o cara não goza, né? Ou no final era o Marquito, né? Não, acho que nem, tipo, na metade do programa esqueceram do cara e já era. Pô, mas tinha uns Globo Repórteres, assim, bem... Sim, bem pesados. postes. Ficava mostrando umas cenas daquele fogo no céu, cara. Pô, dava muito medo, velho. Cara, esse filme é muito bom. Eles até pararam, né, de fazer esses temas assim, né, mas... não sei porquê, cara. Eu acho que o pessoal começou a não levar muito a sério, né? Antigamente levava mais, eu acho. Acho que depois de tanta coisa que foi desmentida, depois daquela também aquela experiência com o boneco de borracha, né, cara, também, que... Na época eu levei mó a sério, por mais que mal feito que aquilo fosse, aquilo ficou na minha cabeça, tá ligado? Por muito tempo. Qual? Qual? Lembra aquele boneco de borracha, cara, que mostraram a experiência lá com ele, aí... Como se fosse do exército, não uma autópsia. É, acho que era como se fosse uma autópsia mesmo, eu lembro disso daí. Não sei, aquilo não foi de Roswell, né? Não foi... Isso daí é um preto e branco? É, preto e branco, isso. Ah, mas isso daí é a cena do caso de Roswell, que até hoje, assim, se discute sobre esse caso, se foi... Fake ou não, cara. O caso sim, mas a experiência foi comprovada que aquilo era um boneco. Ah, sei lá, cara, mas... A experiência que apareceu na TV e tudo que o pessoal falou que... Ah, exclusividade, não sei o que lá, do exército pra lá. Isso que era mentira, sim. Era um boneco de borracha e tinha várias evidências, cara. Porque, por exemplo, tinha uma mulher que tava fazendo autópsia e naquela época não admitia-se mulheres no exército, esse tipo de coisa. É, eu lembro dessa história. Mas o caso Roswell aí, tudo eu esqueci. Eu não sei com relação a esse caso aí que vocês estão falando. Se é o mesmo do Roswell, da filmagem do Roswell, do caso Roswell que eu tenho aqui na cabeça. Mas o esse até hoje é discutido, assim, o lance da autópsia e tal. E eu até vi um filme uma vez que era justamente falando sobre essa filmagem, sacou? Tipo, uns caras foram contratados pra fazer a filmagem, sacou? Pra fazer o filme fake. Aí mostra os caras, assim, na cozinha de não sei quem. Aí no final do filme mostra os caras vendo um trecho da fita original. Tipo, eles foram chamados pra refazer a fita que tinha sido danificada, sacou? Deixa eu adivinhar, Sci-Fi Channel. Não, acho que não, cara. Eu acho que eu vi esse filme num canal respeitável, assim. Respeitável. Mas assim, é um filme, sacou? É um filme de ficção mesmo. Sei. É, só que aí no final eles colocam, assim, falando no final do filme, né? Que tipo, o caso Roswell até hoje tem dúvidas sobre aquela filmagem, sacou? Que o cara que apareceu com as fitas originais do caso Roswell, ele apareceu falando que era real, aí depois ele desmentiu, sacou? Aí depois ele ficou sumido um tempo, aí confirmou de novo. De um jeito que ninguém tem certeza se o que ele falou era verdade, se não era. Eu lembro que na época que ficou mostrando tudo que era telejornal, dessa autópsia e tudo, o pessoal, acho que foi até no Fantástico também, que eles chamaram lá pra desmistificar uma equipe de pessoal de... Uma equipe de efeitos especiais, sabe? Aí os caras começaram a falar um monte de coisa, tipo assim, o sangue do bicho é um sangue de péssima qualidade, que não sei o que lá. Eu disse, pô, mas ninguém sabe como é o sangue do ET também, né, velho? Como é que vai? Então, é foda, né, cara? Sei lá como é que é, então, né? Quer dizer que o ET tem um sangue de péssima qualidade, né? Esse ET comeu muito x-tudo quando era moleque, né, cara? Mas já isso que o Fábio falou já faz mais sentido, né? Isso nasce da mulher mesmo. A única cena que eu me lembro dessa autópsia é deles retirando o que seria o cílio do ET. Não sei se vocês lembram, que eu fiquei olhando, cacete, velho. Era a córnea, um negócio era assim. É, alguma coisa assim, eu lembro. Isso foi o que mais me chocou na época. Isso aí foi mais ou menos na época ali de Varginha, né? Foi. Pode crer. Foi bem na época. Foi. Foi a maior moda de alienígena. Foi. Quando entrou na moda. É o que eu ia falar, cara. A época que deu o boom foi na época mais ou menos daquele caso de Varginha e questão de poucos anos depois, assim, veio o caso do chupacabra, né, cara? É, que também foi outro boom gigantesco. Sim, da... Mas o chupacabra acho que foi depois, né? Uns 2 ou 3 anos depois. Varginha entrou no mapa do turismo brasileiro, né? Não, né, cara? Sei lá. Mas é, cara, muita gente... Sim, é. Muita gente visita Varginha. Varginha virou um point dos ufólogos e tal. Virou, sim. Varginha não era nada e agora muita gente visita Varginha pra procurar lá esse caso e tal. É, isso é verdade. E pode ter... Já ouvi gente falando que foi tudo um golpe lá de marketing pra cidade, pro turismo da cidade, mas aí, pô. Se foi, meus parabéns. Se foi, parabéns. Era isso que eu ia dizer, cara. Meus parabéns pro cara lá que inventou esse negócio. Mas o incidente de... Esse lance, a questão desses dois incidentes que iniciaram essa maluquice, essa febre, né, no Brasil de caso, do Fantástico passando direto, foi justamente por isso, né? Porque deu aquele caso o Varginha que foi foda, que foi gigante, assim. Que, inclusive, até hoje ele é considerado internacionalmente o segundo caso de ufologia mais importante de todos, assim. Só ultrapassado pelo caso Roswell mesmo. E tipo, pouquíssimos anos depois já foi o caso de Chupacabra aqui. Que também foi gigantesco, assim, em questão de repercussão, pelo menos nacionalmente. Viking, eu vou até mais distante um pouquinho. Antes desses dois casos, teve um caso que até foi retratado, Linha Direta, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu acho que foi em 86, que foram bem antes desses dois casos, de Varginha e do Chupacabra, que foi a noite oficial dos OVNIs, né, no Brasil. Que essa daí, cara, era o que mais me impressionou. O que? Operação Prato? Não. Eu achei que ele ia falar da Operação Prato, mas não é, não. Não, não a Operação Prato. A Operação Prato foi em 77. Mas como foi isso daí, Rafa? Foi o seguinte, cara, em 25 de setembro de 2009, voltaram a falar dessa noite oficial dos OVNIs aqui no Brasil. Foi em 86 e ocorreu o avistamento de 21 objetos voadores não identificados. Aí teve MIG que foi atrás desses caças. No Brasil tem uns casos muito foda. Na base aérea de... Caraca, eu não lembro, em Minas Gerais. E eles detectaram alguns objetos voadores que eles não conseguiram identificar, né? Na verdade, foram 25 OVNIs. Mas onde? Sobre que cidade? Foi Distrito Federal. Então, vários caças foram contactados e tal para ir interceptar esses OVNIs. E foi uma noite que, até hoje, ninguém tem explicação sobre o que aconteceu nessa noite. Na época, o que era o responsável o brigadeiro Otávio Júlio Moreira Lima, tem algumas declarações dele aqui que eu separei. Saca só no naipe das declarações do brigadeiro Dual, o cara que era o manda-chuva na época. O radar só detecta superfícies sólidas, objetos metálicos e nuvens, massas pesadas. Não havia nuvens nem aeronaves convencionais na região. O céu estava limpo. O radar não tem ilusão de ótica. Aí só podemos dar explicações técnicas e não as temos. E até hoje, cara, essas explicações não vieram. Em 2009 voltaram com esse caso aí, só que as explicações que é bom, nada. Mas tipo, qual foi o nível da galera que viu? Foi tipo a cidade normalmente, inteira? Normalmente, quando se tem avistamentos de OVNIs, muita gente atribui ao pessoal do mato, do campo e tal. Só que essa galera que avistou e foi atrás foram pessoas no nível de sargento da aeronáutica, capitães, coronéis, brigadeiros do ar e também o pessoal da região lá do Sindacta, né? Então foi o que ficou mais intrigante, porque, por exemplo, um brigadeiro do ar brasileiro não teria necessidade de inventar essas coisas. E também o relato não foi só dele, né? Os pilotos que foram nos MIGs, que foram designados para a missão de ir lá interceptar para ver se era alguma coisa, todos viram, todos relataram a mesma coisa, né? Então, até hoje o pessoal fica intrigado com isso, porque, porra, os caras são da Força Aérea Brasileira, não teriam por que estar inventando esse tipo de coisa para a população ficar alarmada, tipo, essas coisas. Esse caso aí que você contou me lembrou muito também, cara, uma parada que aconteceu há pouco tempo atrás, que foi no México, uma revoada, cara, de OVNIs que passaram por cima de Guadalajara. Acho que eu lembro disso daí. Eu lembro. Tem uns 3 ou 4 anos isso aí. Isso. Velho, foram assim, muito, muito OVNI. E o governo liberou depois a notícia, sacou? Que eles não sabiam o que era, que eles não conseguiram captar com radar, que eles, tipo, que eles não entendiam o que era aquilo. E tem filmagens feitas tanto por pessoas em terra quanto por aviões filmando, assim, aquela frota imensa, cara. Foi muito sinistro também. E esse caso de Guadalajara é tipo coisa de centenas de objetos. Saquei. No céu ao mesmo tempo. Eu tava procurando aqui, cara, uma declaração do coronel Osiris Silva, que foi um dos responsáveis pra lidar com a imprensa na época, e ele era presidente também da Petrobras. Saca só o que ele falou nessa noite aí dos OVNIs. Quando nos aproximávamos de São José dos Campos, a bordo do avião Xingu, PT-MBZ, Brasília pediu para observarmos alguns pontos que estavam sendo detectados pelo radar e que não estavam registrados como voos regulares dentro daquela área. Na altura de 600 metros, vimos pontos luminosos de cor laranja avermelhado, com um brilho muito intenso. Tentamos nos aproximar das luzes, mas desistimos. As luzes apagavam e acendiam em lugares diferentes, 10 a 15 segundos. Observamos variações muito rápidas de velocidade. Então, cara, pra um coronel do ar falar um troço desse... Tem tudo a perder, né, cara, suportando uma parada dessa. Se ele inventasse um negócio desse e fosse desmentido, esse cara tava acabado pro resto da vida, né? Outra, ele tá ali, de certa forma, se passando como ignorante, né? Ele tá ali falando, pô, eu não sei que porra era aquilo, né? Mas o risco pra essa galera daí, não é que nem o pessoal do mato, como disse o Rafa, né? Ah, os pequenos agricultores que vivem nas plantações, não é a mesma coisa. Aham. É, cara. Mas o que eu acho interessante é que, tirando os Estados Unidos, que é um país de maluco, né, pra essas coisas, tem muito doido lá, mas o Brasil e o México são dois países que tem muitos casos bem críveis, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do OVNI da Ilha de Trindade, já ouviram desse caso? Velho, o nome não me é estranho. É. O nome eu não acho é estranho. Que eu já ouvi falar, sim. Cara, esses OVNIs que foram fotografados na Ilha de Trindade em 1958... por um pessoal da Marinha. Essas fotos são consideradas hoje em dia talvez as mais críveis em termos de OVNIs, né? Porque elas foram tiradas em 1958 num local longe pra caralho, não tinha como você forjar, e todos os testes que são feitos até hoje nessas fotos não revelam fraude. Pode entendeu? Crer. Ah, essas fotos são bem famosas, eu tô vendo aqui. Dá pra ver direitinho o disco mesmo, né? Ih, pode crer. Essas fotos são famosíssimas, cara. Parece um limão. E no mundo todo, assim. Essa, se eu não me engano, essa foto, inclusive, aparece. É a foto que aparece na abertura do Arquivo X, cara. É bem capaz. Eu acho que foi o que inspirou muito filme de ficção, até, né? Que é o formato clássico do disco voador mesmo, dá pra ver. E é muito isso, foi... cara. Muito legais essas fotos. É, pros padrões da época. O cara assim, que tirou as fotos é Almiro Barahuna, jornalista profissional. Eu acho que depois desses casos incontestáveis, a imprensa toda se voltou pra esse enredo, né? OVNI e tal. Mas do mesmo jeito que apareciam casos muito críveis, apareceu muito cara fazendo sacanagem com o pessoal por aí. Com certeza. E eu não sei se vocês lembram, cara, de um cara que aparecia sempre, lá no, tanto no Ratinho, quanto no Fantástico, na mídia em geral, um cara chamado Urandir Fernandes de Oliveira. Cara, era um cara que se dizia médium? Isso, só que ele era médium desse um tipo de médium especial. Ele recebia a inspiração não de espíritos, e sim de ETs. Putz, a médium do ET? Velho. De ET. Não, mas peraí, antes de começar, lembra que a gente falou no Gavi Estática de fantasmas, que pelos espíritas, os alienígenas seriam espíritos superiores, lembra? Tem uma certa lógica aí, né? Pela doutrina. Não, mas eu queria até ter falado isso no início do programa, eu acabei esquecendo quando o Fly fez a pergunta lá, mas tem essas as duas vertentes da ufologia, né, cara? Tem essa ufologia mais científica, que é onde o pessoal... E tem a religiosa, né? Não é nem religiosa, a ufologia mística. Exato. Porque tem umas paradas, velho, que são muito, muito loucas. É, uma viagem da porra. Não, eu agora não vou conseguir lembrar, cara, do caso específico da entidade, do nome da entidade. É o Ashtar Sheran, é o isso, mais famoso. Isso mesmo. Cara... Tem cultos e mais cultos em volta dessa parada. Exato, exato. Você é tipo uma entidade, tipo um deus, assim, como se fosse um deus alienígena, cara. Se ele não me engana, eles clamam que Ashtar Sheran é um, tipo um general, né, de não sei das quantas lá. Da intergaláctico. Da frota alienígena. Intergaláctico. E ele manda as mensagens pro pessoal especial. Na Terra, sacou? É muito viagem, velho. A galera viaja mesmo nesse cara aí, velho, o comandante intergaláctico. Isso de certa forma banaliza a coisa, né? Por exemplo, tava vendo um dia desse na televisão, Fábio Júnior, cara, falando de ufologia. Porra. Puta que pariu, velho. Como é que você vai acreditar num negócio desse com o Fábio Júnior falando de ufologia? Eu não sei se vocês lembram, mas lembra daquela época do boom da tiazinha e tal, com o Luciano Huck? Aí daqui a pouco ela sumiu da mídia. De repente a tiazinha volta com tudo porque ela tinha avistado um OVNI. Todo mundo queria levar a tiazinha pro programa. E era o balão da agudinha. Exato, cara. Eu lembro desse caso. Foi muito escroto, então, cara. Então, cara, já que vocês entraram nesse veio místico da ufologia, eu comecei a falar desse cara, Urandir Fernandes de Oliveira. Eu acho que esse cara foi um dos responsáveis pela banalização da ufologia aqui no Brasil. Esse cara é um baita de um... Que teve uma vez, cara... Processo. Que toda vez que o fã bota... teve uma vez que o Fantástico fez uma puta reportagem em cima dele. Foi aí o Fantástico assinou a carta de demissão, de demissão do mundo desse cara, que esse cara depois disso nunca mais apareceu. Ele voltou pra terra dele, né? Lá em outro planeta, né? É, deve ser. Os nossos amiguinhos levaram ele. Então, ele levava uma galera pra um monte. O nome do monte era Monte Ashtar Sheran. Baita coincidência, né? E ele levava uma galera pra lá, só que ele tinha combinado com os amiguinhos dele, não os amiguinhos extraterrestres, são os amiguinhos terrestres mesmo, pra uma galera ir pra trás do morro e soltar uns balões de luz. Então ele começava a clamar lá, a falar pro céu, gritar e tal, e nisso tinha um repórter da Globo acompanhando, né? Com a câmera escondida e tal, e de repente começava a subir, cara, atrás do morro. Tome balão, cara, aquelas coisas brilhantes, bonitas, só que disfarçado, né? Não era um balão de São João, festa junina e tal. Era aquele balão disfarçado, cinza, cintilante, brilhante, e aquela coisa subindo e a galera gritando, fazendo a maior festa, cara. É muito famosa essa reportagem do Fantástico. Não, mas, cara, pensa bem. É assim, é por isso até que eu não digo que acredito e digo que não duvido. Porque, vendo os casos por aí, tem época que governo chega e fala que diz que é alienígena mesmo, que não sabe que porra é essa. Tem governo que vira e fala que não tem nada a ver, que é coisa forjada. Agora imagina que seja real. Qual o melhor jeito de você desacreditar essa porra toda de uma vez só? É pagando uns malucos igual esse pra falar as coisas mais bizarras do mundo, cara. É. Até naquele seriado Taken, que é famosaço e tal. Muito bom é esse seriado. Muito foda, muito foda. Que é muito bom. Mostra, cara, o camarada, assim, né, dando uma palestra, falando que ele encontrou com a entidade não sei quem lá de Vênus, que ela falou, deu as mensagens de paz e de não sei o quê. E aí depois mostra dois soldados, assim, numa base militar, na sala, conversando assim. Ah, você ouviu as últimas desse cara? Ele é ótimo, eu nunca pensei que alguém pudesse falar essas porcarias que a gente inventa com tanta convicção. Sacou? Pois é, né? O Aiken. Oi? Mas você, que é um cara versado em assuntos de conhecimento inútil, assim. Obrigado. Com muito orgulho. Com muito orgulho. Todos somos, né? Mas você se lembra do documentário sobre o caso Varginha que passava na semana da invasão extraterrestre do Discovery Channel? Cara, nessa época eu não tinha TV a cabo ainda. É, isso tem uns 10 anos já. É, eu não tinha. Eu não tinha TV a cabo, então não vi essa parada. Porque, porra, é mais ou menos o que você falou aí. Essa parada da desvirtuação do exército, né? Uhum. De desviar o caminho, desviar a atenção do público. Ele mostra bem isso nesse documentário. Eu tava até falando com o Diego e com a Vivi, antes da gente começar, que é assim, puta documentário, e depois daquela porra, depois que eu assisti aquele negócio, eu passei a ver o caso Varginha com outros olhos, cara. Uhum. E o documentário que não é daqui, né? Não, ele não é um documentário brasileiro, não. Mas foi a equipe foi pra Varginha pra fazer o... Pode Porque eu não sei se vocês se lembram da história, mas tem toda aquela parte das meninas que viram bicho e tal, né? Lá num terreno baldio. Elas acharam que fosse o diabo. É, mas os fatos que me chamaram mais atenção foi que naquele dia o hospital da cidade foi fechado, e isso não é falácia, o negócio aconteceu mesmo. Aconteceu. O exército cercou o hospital de Varginha. Tem aquela história daquele soldado que morreu, que supostamente teria participado da captura, né? É. Do animal lá, e na autópsia dá lá da morte do cara dá como envenenamento, né? É. E a equipe ia lá entrevistar... Se eu não me engano, dá morte como envenenamento por radiação. É uma coisa meio estranha lá, uma substância estranha, né? É. E fala-se ainda que após a captura, o OVNI foi transportado pra Universidade de Campinas, né? Unicamp, pra ser feita a autópsia. O OVNI não, né? A entidade. O OVNI não, o bichinho lá capturado, né? O monstrinho. Bonito ele não era, né, cara? Cara, mas eu lembro dessas... Eu não assisti esse documentário, mas eu lembro que ao mesmo tempo que tinha uma galera tirando muita onda com o caso Varginha, tinha uma galera que discutia sério, e tinham esses fatos que foram contestados por eles, e até hoje também ninguém fala mais nada sobre isso, e continua assim. Mas veja bem, né? O assunto teve muita repercussão, porque o que chegou mais na mídia foi só o caso lá das três meninas lá que viram a criatura. Mas tem uma série de fatores, isso, como a gente já até comentou em algum Gavestática passado, acho que foi o primeiro de mistérios lá, teve uma série de fatores que circundaram esse o acontecimento de Varginha, né? Que não foi só num dia único, foi bem, acho que uns 3, 4 dias, uhum. assim. Dias é. Antes de as meninas verem a criatura, já tinha um piloto que viu um OVNI lá no céu, um piloto lá de um avião pequeno. Teco-teco da vida. É. Já tinha visto antes as meninas, um OVNI, né? Tem tudo isso, teve esse negócio do hospital fechar, assim, pô, não pode ser apenas, assim, o pessoal falando que viu um bicho, porque isso não é assim que acontece, não é assim que funcionam as coisas, porque todo dia, em algum canto do país, tem nego falando que viu bicho aqui ou ali, e o país não para pra ver esses doidos que falam não. isso, né, mas em Varginha pararam pra ver o que foi que falaram, uhum. né. Ou seja, mesmo que não tenha sido uma criatura, sei lá, alguma coisa estranha aconteceu lá. Não tem como negar isso. Teve gente que morreu, teve gente que desapareceu, teve gente que falou que viu, depois desmitiu, né, cara? Depois jurava de pé junto que não tinha visto nada. Que isso que é o esquisito, né? Aquelas meninas, elas contam que dias depois delas terem visto aquilo, aí eu já não sei o quão fantasioso é isso, apareceram pessoas do governo, né, na casa delas. É. Que não do governo brasileiro, que se identificavam como pessoas do governo, tentando dissuadir elas dessa história, né? Aí eu já não sei o até que ponto vai, né? Que tem de verdade aí, né? Mas no estilo Homens de Preto, assim. É. Mas, como a gente falou lá, como o Rafa falou daquele caso lá da noite uhum. dos OVNIs, né? O caso de Varginha também, uma diferença dos casos normais é que não só teve pessoas com pouca instrução, como também teve bombeiro, Sim. teve militar que viu, ou que soube de algo, assim, médico também, né? A galera... Isso tem uma certa diferença. E a família do cara que morreu, que até hoje ninguém sabe. Eu lembro que tentaram procurar, algum canal de TV tentou procurar a família do cara que morreu lá, de radiação, supostamente de radiação, e também não foi encontrada a família do cara, o que tornou mais... colocou mais uma pulguinha atrás da orelha, né, do pessoal. O nome do soldado que morreu é Marco Eli Xerese. Ele faleceu um mês depois do ocorrido. Pode crer. E agora é engraçado que as coisas que acontecem no Brasil, o governo, ou, sei lá, o exército, qualquer coisa assim, não precisa nem fazer muito esforço pra camuflar as coisas, que o próprio brasileiro faz isso, né? Através de galhofa, de piada, né, cara? Que acaba tirando toda a seriedade do negócio. Crédito, né? Por isso que quando o Fábio começou a falar do documentário que mudou os olhos dele, eu já falei logo, né? O documentário não é brasileiro, né? Não é não. É um documentário que é de fora, né? O pessoal de fora que vem pra cá, faz as pesquisas e nos convence que é coisa séria, né? Mas, cara, na época eu lembro que o Fantástico levou muito a sério a parada. E eu lembro que, assim, eu era criança, mas eu fiquei com medo, velho, daquela... De uma noite pra outra, apareciam coisa de 60 cabras mortas, cara, desse jeito. Tem os casos do like. Não, aí eu dei aquela travada, de repente eu olhei, vi mais uns 5 assim em volta, sacou? Ai, mas... Mexendo assim na mesma velocidade. Eu, caralho, fodeu. Tem muito mais coisa. Você viu, já testeiraram a roupa dele? Aí, de repente, apareceu uma mulher, assim, bem gostosona e tal, aí... Aguardem, daqui a 15 dias, que é a Fantástica! E hoje nós estamos aqui para falar sobre OVNIs ou UFOs, e agora esqueci. Sobre ufologia. Ufologia. Você tá falando, você tá traduzindo, né, para o nosso público americano também, né? Não os amiguinhos extraterrestres. E essa foi a minha maior participação hoje. Tchau, Viviane. No resto do programa ela vai ser levada... pra uma nave, né, pra ser feita de já cobaia. Já foi abduzida, né? Nesse exato momento está sendo abduzida, acompanhe... Quem tá filmando? Ela tá subindo naquela navezinha da Xuxa, lembra? Eu fui olhando aqui o site, Olha só o que resolvido o mistério das fotos do OVNI da Ilha de Trindade? Uma pergunta, né? É, aqui fala que foi uma montagem, cara. Ele forjou as imagens, foi uma montagem. Ele pegou duas colheres na cozinha, juntou, improvisou uma nave espacial e usou um pano de fundo, usou como pano de fundo a geladeira da casa dele. Ele fotografou na porta da geladeira o objeto com a iluminação perfeita. Ele ria muito sobre o assunto. Então o acervo de Baraúna está com a sua sobrinha, que não quis gravar entrevista para o Fantástico, mas confirmou a fraude. Então é um site que fala sobre ufologia e que talvez ele coloque essa dúvida para os leitores, né, sobre essa foto do... É um site sério, né, velho? Mas, porra, Fantástico é foda, cara, também. Cara, é, o negócio é que, tipo, o cara falou que juntou duas colheres, essa... olhando pelas fotos, assim, não me parece muito duas colheres, não, sacou? É difícil. Ele fala como se fosse uma coisa mais simples. É, não, eu colei duas colheres aqui, fiz um reator nuclear de fusão. Vou fazer em casa pra ficar igual, né? E dei energia pra minha casa eternamente. Porra. É, mas eram colheres alienígenas, né, cara? É. Por isso. É, o Fantástico nada mais é do que um Gugu ou um Faustão um pouco mais elaborado, com né? Certeza. Se você for olhar bem. É, um Faustão ou um Gugu mais tarde, né, cara? É, né? Agora o Fábio tocou num assunto muito intrigante também. Hã? O que você acha? Primeiro, você acredita, né, nos homenzinhos verdes? Homenzinhos verdes já tem problema demais com os gnomos. Se forem gnomos do espaço ainda, cara, aí, porra... Imagina gnomos hereges do espaço. Nossa, cara. Para com esse gnomo do herege. Esse herege não dá certo. É, não tá colando não, velho. Você tá tentando forçar uma moda, mas não rola, cara. The chances of anything coming from Mars are a million to one, but still they come. E aí, pessoal, essa foi a nossa primeira parte do Gavestática de Ufologia. A gente tá começando agora mais um bloco de notas. Tô aqui com a Vivi. Olá. E aí, Vi? E aí, Fabi? Tudo certinho? Tudo, e você? Eu tô meio doente. Tô vendo. Tô precisando de uma parte de gengibre. Gengibre. Nós recebemos e-mails. Ah, é? É. É, vem aqui, ô. Ô, traça do inferno. Vem aí. Oi! Oi! Ei, Diego, você tá doidinho? Eu tô aqui. Será que você consegue me ajudar? O que é que você tá precisando? Eu preciso que você pegue esse monte de cartinhas que nós recebemos e jogue para mim para eu poder sortear uma cartinha pra eu ler hoje. É, olha só quanta carta, né, cara? Uau. A gente também vai ajudar, né? Vou tacar na cara essa traça maldita. Não, machuca! Vai, vou jogar, vai. Fala aqui, bem macho, por favor. Joga pra mim, joga pra mim. Peguei. Pegou? Peguei. Desembrulha aí. De quem foi a cartinha? Essa é uma cartinha do nosso amiguinho Alexandre Skywalker. Olha só que coincidência, é o criador da comunidade, ele sabia? Ah, é? Olha só. Que quais são as possibilidades de acontecer um negócio desse de novo, né? Um milhão. Posso ler? Valeu, hein. Venho aqui dessa vez para contar uma historinha um tanto bizarra. Eu e meu amigo somos fãs do Aiken. Olha só, pessoal, o Aiken tem um fã-clube. E a gente nada. Continuando, tentamos imitar algumas coisas que ele já fez na vida. Na cabeçática de tempos de colégio, eu acho, ele menciona que tentou aprender código Morse para passar cola para seu amigo. Ai, que coisa feia! Tanta coisa boa do Aiken pra você imitar e tá imitando logo as maneiras dele trapacear no colégio. Isso é muito feio, viu? Continuando, como o código Morse não é uma das minhas especialidades, eu e meu amigo resolvemos aprender a falar alemão, pois gostamos muito da Alemanha e já sabíamos falar coisas em alemão. Olha que menino esperto, gente! Ele sabe falar alemão! Quem diria? Porque nós é fã do Aiken, né? Pois é, você vê, né? Olha só, um fã do Aiken falando alemão. Que coisa de maluco, hein? Continuando, a gente estava aprendendo a falar alemão só para colar na prova. Ai, que coisa feia, amiguinho! O mais legal de tudo isso é que a gente aprendeu mesmo a falar alemão. E agora poderíamos colar nas provas de química. O problema é que o professor também sabia falar alemão e quase nos pegou. Feio. Ai, coitadinho! Coitadinho, pô, ele tá fazendo coisa errada. Mas Mas no final disso tudo, aprendemos a falar alemão e até chegamos ao ponto de falar em alemão durante as aulas e durante os intervalos. Já que não temos muitos amigos, não faz diferença nenhuma falar em alemão. Só mais olhares estranhos. Um abraço agora, e até a próxima. Olha que tosco, né, velho? O cara acha que vai despistar o professor e tá lá no meio da prova, é o silêncio, o cara, Havokusfagen, tá ligado? Lá no meio da prova. E não queria que o professor percebesse, né? Ó, cara. É. Mas aí, Traça, o que, é que você achou da cartinha? Ah, eu gostei muito da cartinha. Ela veio no envelopinho rosa. E até cheirinho de morango. O que senti? Olha. Ai, eu adorei. Olha só, escolhemos bem, então, a carta, né? Foi pura sorte. Mas o nosso amigo Alexandre é muito sortudo. E se você também quiser ter a sua cartinha lida aqui no Gavestática, é só mandar para o endereço engavetados@gmail.com. Pois é, estamos esperando, né, Vi? Com certeza.